Oh, meu patrão, aumente o meu salário, por favor. Oh, minha namorada me deixou, por isso é que eu estou aqui. Na vitrine uma roupa de marca, mas o dinheiro não deu. Isso doeu demais. Não pude presentear o meu doce amor. Tanto tempo trabalhando, tô cansado de querer. Aconteceu na vitrine uma.